E eu fiz 011, caralho, só lança braba. Que tal um truque de mágica? Caralho, só lança braba. Que tal um truque de mágica?